desejo se apartam do bom. Insurgem-se contra a luz, contra a sabedoria em vão. A boca do tolo traz contenda e dor, mas as palavras sábias fluem como um amor. Ó Senhor, tua sabedoria é torre forte em meio à agonia. Nos braços da humildade em ti vou me esconder. Teu nome é meu abrigo, meu refúgio, meu viver. Como águas profundas são as tuas palavras, ribeiro que transborda, que a alma jamais acaba. O caráter do homem em humildade se vê. Antes da honra é a humildade que vem. Ó Senhor, tua sabedoria é torre forte em meio à agonia. Nos braços da humildade em ti vou me esconder. Teu nome é meu abrigo, meu refúgio, meu viver. A vida e a morte estão em nossa língua. Escolha palavras que a vida traga. O amigo verdadeiro se revela em amor. Mais chegado que um irmão é o teu amor, Senhor. Ó Senhor, tua sabedoria é torre forte em meio à agonia. Nos braços da humildade em ti vou me esconder. Teu nome é meu abrigo, meu refúgio, meu viver. Ó Senhor, tua sabedoria, meu coração clama por tua harmonia. Em cada palavra que eu possa refletir o amor que vem de ti, em mim vai existir.